de vez em quando. Eu e mais um bando de gente que leva adiante. Se não avança, retrocede. Essa é a verdade em qualquer campo e no meu campo de visão. Tem um verde esperança com milhões de tons quando se trata de audição. Talvez fique feliz com pouco. Temos valores diferentes, mas é bem louco poder colar de roupa spot na rádio, fiscal, freestyle, boom shot. E então a diversão contra-ataca. Dub versão, festa funk, chaca. Só fazer o que não gosta, dá muito mais ressaca. Se o preço for alto, pula catraca. Braço direito tá pro alto, a mão fechada tá em figa. Sendo forte, executando o trabalho de formiga. Nunca em cima ensina a intenção de derrubar o muro. Da raiz até o galho, é estrada sem atalho, é. Tem muito trabalho, e quem poupa é paspalho. Independente do pisante, do boné, o agasalho. Ajudo no atrapalho, a real é que mais vale. O cara que cola com tudo na batalha. Do que quem antes mesmo de começar já falha. Esse é que nos fala do fio da navalha. Verdade que incomoda como o grito de uma galha. A ave voa, o tempo voa. Então eu tento tá atento, não ficar de coisa à toa. Curte minha loa até o talo na boa. Como quem comanda o barco, desde a popa até a proa. Quanto mais ressoa o som de leste oeste, propaga que nem peste. A gente agradece, alivia o estresse. Pois todo dia é teste pro MSS. É mais. Braço direito tá pro alto, a mão fechada tá em figa. Sendo forte, executando o trabalho de formiga. Nunca em cima ensina a intenção de derrubar o muro. Com duro, puro toque primitivo do futuro. Toque, toque, toque, toque primitivo do futuro. Toque, toque, toque, toque primitivo do futuro. Com o toque, toque, toque primitivo do futuro. Toque, toque, toque primitivo do futuro. Yeah, e o futuro começa agora. 6 de setembro de 2008, Mamelo Sound System, Elo da Corrente, ao vivo na UFSCar. Independência ou Marte? Leva na manha.